Tia Renax Solo 2, Zona, Pátio da Bata. Autorizado Backtrack, reporte Rio Reno, pista na Forte. Desça e mantenha agora restrito nível 080. 804 controle. 804. Desça e mantenha agora restrito nível 080. 080. Eco Vitor Alfa controle. Informe a sua prova magnética. Aguarde. O Eco Vitor Alfa, o senhor está voando aparentemente na proa de Simbra, do marcador externo. É... confirma suas intenções? Eu sei que está botando o SRI aqui, senhor. Agora, se entrar para o Eco Vitor Alfa, está bom. É porque está voando realmente aqui na proa de Simbra. A proa de Bombe seria na proa 2. 3, exatamente 237, seriam os vetorados para o final LS, ok? Desse mantenha 4000, desse mantenha 4000 inicialmente. Voo no 995, sem identificação, autorizado de chegada a ponto, desse mantenha o nível 090. Tá bom, 090. Voo no 804, desse mantenha agora o nível 070, confirma, desse nível até o 70, 070. 070, do 804. Irá passar acima de uma aeronave e um Bravo Eco 9 Lima e será vetorado para o sinal ali. Positivo. Deseja que a gente incremente a velocidade ou não? A velocidade está ideal. Está ideal no momento, descendo até o 70. O tráfego está na sua posição agora de 11 horas a 4 milhas. Mesmo como o noroeste era vetorado para o final ele. É que o vetor alfa sua vetor para sequenciamento, final do segmento LS, estabiliza na proa 235. Proa 235, desse mantenha 4000, se houver falha de comunicações, voe para Simbra, na marcação 120. Será ultrapassado aí por um Boeing 737 da Gol, que está à sua direita aí já quase 3 horas. 3 horas aí mais 2 milhas. O tráfego está descendo até o nível 70 inicialmente. Até o 43, obrigado, daqui a pouco estamos de novo. Descendo inicialmente até 7000, a aeronave está cruzando ainda 5200 no desfile. Não, essa informação foi pro Gol no 804, aqui descendo até 7000. 804, acho que é descendo para 70. Gol 995, descendo agora até o 800, 080, Gol 995. 080, está aqui? A velocidade ainda está ideal, caso seja necessário, nós solicitaremos, ok? Gol no 804, desse mantenha o 060. 060, Eco Vitor Alfa, está livre de descer até a altitude de 3000. Ajuste agora 1019. 404, deixe mantém até a altitude de 5.000. 5.000, Gorão Inter 4. Confirmando o tráfego já ultrapassado, está 3 milhas aí na sua retaguarda. Positivo, sente. Gorão 04, disse mantém 2.000, autorizado final ILS X-Ray. 2.000, autorizado ILS X-Ray, Gorão 04. Eco Vitor Alfa, curva agora à direita, corrija, à esquerda, curva à esquerda na Pro 215. Eco Vitor Alfa. 215, Eco Vitor Alfa. Como 995, desça a altitude de 5.000. Então 3597, bom dia. Esse mantém a 6.000, ajustado em 1.019, autorizado chega da ponte e aguarde ILS X-Way, pista 90. Então 3597. Vitor Alfa esquerda, Bruno 90. 90, né? E se houver falhas, intercepta o localizador e completa o final do procedimento. Caso de falha, intercepta o localizador e completa o procedimento. Bono 995, desse mantenha 4.000. 4.000, 4.000. Bono 04, complete final ILS, M Torre 118, décima meia. 6, Bono 804. Neto Vitor Alfa, diz que mantém a altitude de 2000. O próximo vetor será para interceptar o localizador. A 2000, aguardando o vetor do localizador. Voo 995, diz que mantém a 3000. Considere a altitude em pelo. Com 7, desse mantém 4000. Vamos fazer. Rebel 804, pouso autorizado, pista na 0, vem 150 graus, 8 horas. Livre pouso, pista na 0, boa noite, 04. Vitor Alfa, esquerda, por 130, reporte com localizador estabilizado, é pro Vitor Alfa. 130, estava na Vitor Alfa está estabilizando no localizador? Afirmativo. E está visual para mim. Sente complete final LS, número 2 na aproximação, chame torre 1186. 186, grato. Pouso. Voo no 715, acende a estação, voe no rumo de Ponte para a chegada Ponte, e se mantenha 050, aguarde LS X-Ray, ajuste no 019, voo no 715. Voo 995, desse mantém 2000, autorizado final e LS. 2000, livre X-Ray. 995. É isso, o parâmetro é preparado, passando esquerda no momento. Alfa, reporte quando baixado e travado. Baixado e travado. Gente, vento 150, grau 79, aguarde pista livre, é com o Vitor Alfa. Alfa. 804, Solos 35, libera direita, taxi de Alfa, Juliette, portão 10. Libera direita, Alfa, Juliette, gate 10, 804, bom dia. Meu eco, Vitor Alfa, pistão no zero livre, pouso autorizado. Livre pouso, Vitor Alfa. 195, chame torre, 1186, bom pouso. 186, graças. 57, desse mantém 2000, autorizado final S, desconsidere as restrições do pelo. 38, com a chama empate. Na chegada bomb, aguarde ele a taxiway, ajuste 10019, gol no 607. Empate, gol no 60. Gol no 715, escalivo descer e manter 3000. Mais uma descida para 3000, gol no 7. Afirmo, e desconsidere as restrições em pelo. Vento 1950 graus, 8 nós, tudo autorizado, pista 90. Repouso, vamos ver, 1 graus 5 centi. O que aconteceu? Me diga. Pista no 7, informe, pista livre. Reporte para ingresso na Lima. Boa noite, 97, acione a identificação, bom dia, desça e mantenha o 060 na chegada ponta, aguarde a LS X-Ray, ajuste no 019, boa noite, 97. Juliette, Polo 42, taxi de Alfa Juliette, portão 1, não. Alfa Juliette, portão 0, não. Vitor Alfa, siga em frente, SP Lima, após via pista 35, até o pátio 5, pátio de Alistar. Informe Ivan na pista. A 357, chame torre 1186, compouso. America 980, squawk side dance. This stand maintains 5,000 feet, altimeter 109, Amman, or clear, Amman arrival. Expect LS X-ray runway 10, America 980. America 980, descend to 5,000, altimeter 1019, clear Amman arrival, expect LS X-ray 10. Bono 597, deixe mantenha 2000, autorizado final ILS. Bono 715, deixe mantenha 2000, autorizado final ILS. Agora para o voo 1, autorizado para o final. Bono 607, deixe mantenha 3000, desconsidere as restrições em pelo. 3000, considera a restrição em pelo, voo 607. T517, pouso autorizado, pistão 0, vento 140 graus, 7 metros. Lembre, pouso na 17, repito, lembre, pouso na 103517. Questão de intensidade 1, não? Delta 3, 1, 7, 1, portão 06 para Guarulhos, 3, 8, 0. Gente, Delta 3, 1, 7, 1, prepara da cópia. Agora. A Cargo 6570, sendo identificação, isso mantém a 060 na chegada Mari, aguarde LS X-Ray, ajuste no 019, a Cargo 6570. Afirmo. Gono 897, reduza para 230 nós, Gono 897. Cargo 6570, informa a velocidade indicada. Indicada de 280. Redução para 230 para sequenciamento, ABS 6570. 2, 3, 0. 1607, desse mantém a 2000. 2607. Alfa Juliette, portão 4035, na sua linha. 3171, cópia? Guarulhos, 320, Vianney Fábio Luna Meia, decolada pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda pós Leda Bridge, controle 120, 119, controle 119, decimal 8, transponda 5513. Obrigado, meu cenário. And Jaguar restriction on position, speed Alpha November, meu cenário. Dan 3171, confirmando, transponda 5513 e a saída da El Leda após Leda Bridge. Muito baixa essa transmissão. Ó, decola da 1-0, curva direita, da El Leda, Leda Bridge. 1198 é o controle, 5513 transponde. 3171. 43171, sem parou, pushback, acionamento na frequência 121 decimal 9. 1219, pô. Volume 715, chame torre 1186, bom pouso. Salvador, bom dia, voo 1715. Chega 1715, reporte quando baixado e travado, vento 140 graus, 5 nós. Baixou e travou, voo 1715. Não tem livre pouso, pista 10, voo 1715. Bom sequence. Present speed, American, Silva. Until top position, until top position, maintain present speed, if feasible. Okay, yeah, we can maintain the present speed if you come, American 90. Aliante, prossiga. 8-0-10-2000, clear for LS approach. 10-2000 for LS, American 90.